A formação do desporto, os equipamentos para as pessoas praticarem o desporto e toda a moda desportiva. Essencialmente, tudo o que engloba o desporto é isso que fazemos ter em Oliveira do Hospital, de forma as pessoas poderem praticar e usarem os equipamentos de forma conveniente. Portanto, é uma promoção à prática desportiva, porque é saudável. Sim, também. Apesar de ser um negócio de família, já com os seus 22 anos de... já de decorrimento, não é? Durante este tempo todo, mas faz-nos valer estar aqui mais alguns anos, vamos ver como é que as coisas estão. O que é possível encontrar-se neste espaço? Dentro do material desportivo, tudo, basicamente, desde o calçado, têxtil, os acessórios, roupa técnica, calçado técnico, equipamentos esportivos, tudo um pouco. Também ligado. Várias marcas. Sim, as principais marcas a nível internacional, neste caso as mais conceituadas, pronto, consideramos nós, Adidas, Nike, Vans, pronto, todas elas em geral, não podendo ter todas, porque o mercado também é muito globalizado. Pedro, e quem é que é o vosso cliente? É o cliente que gosta do desporto ou não tem que necessariamente praticar desporto? Não tenho que necessariamente praticar, apesar de ser uma loja de desporto, mas acaba por ter artigos que servem para o dia-a-dia normal, uma vida de lazer, não propriamente só para a prática desportiva. Obviamente que direciona-se muito e direcionamos muito para o futebol, para outro tipo de atividades desportivas, mas e atletismo essencialmente também, mas muitas vezes é mais para o dia-a-dia, para o lazer. E neste dia de aniversário, vocês também estão de alguma forma a brindar os vossos clientes? Sim, estamos a primar um bocadinho os nossos clientes, dar um pequeno mimozinho de aniversário, não é coisa que a gente costuma fazer muitas vezes, mas são 22 anos, já acho que é uma data a assinalar e primamos os nossos clientes com 22% de desconto precisamente neste dia. E daqui para o futuro, Pedro, como é que vai ser este espaço atleta em Oliveira do Hospital? Vamos ver, para já estamos bem, o mercado é variável. Durante estes anos todos houve dificuldades, houve momentos bons, houve momentos maus. É como todo o mercado de rua, o mercado tradicional, é assim que funciona. Vamos evoluindo da melhor maneira, tentando acompanhar o desporto em si e toda a tendência desportiva e da moda, pronto, virada para estas marcas, neste caso.